Parabéns, pessoal que tá ouvindo. Deem parabéns pra mim, que eu consegui. Eu me superei de novo. Cheguei à 20ª música nesse CD. E ainda estou com minha criatividade solta.